Será que já dá pra voltar? Me diga onde você está que eu vou te buscar. Seja de moto, de carro, de quarto, de milha. Não importa onde é esse lugar. Seja em Minas, Rio ou em Dubai, eu vou te buscar. Será que já dá pra voltar? Me diz onde você está que eu vou te buscar. Seja de moto ou de carro, de quarto, de milha. Não importa onde é esse lugar. Seja em Minas, Rio ou em Dubai, eu vou te buscar. E pra cantar comigo, o meu parceiro de composição, Cleuson Maia. Deixa comigo, paizinho Belém. Tamo junto. Não consigo esquecer no dia em que você viajou. Volta pra mim, por favor. Coração está acelerado, tô curtindo o modão no meu carro, imaginando você aqui. Será que já dá pra voltar? Me diz onde você está que eu vou te buscar. Seja de moto, de carro, de quarto, de milha. Não importa onde é esse lugar. Seja em Minas, Rio ou em Dubai, eu vou te buscar. Será que já dá pra voar? A carroça da saudade. Pastando ilha, menina. Ao vivo. Vamos cantar isso com a gente, vem. Aceite outra alguém tentando atrapalhar nosso amor.